Quadras de Música. Música. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 186ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras geográficas centrar-se-ão em Coimbra, onde nasceu J.P. Simões, cantor, compositor e um dos músicos mais respeitados no nosso belo e estimado país, Portugal. O coimbricense irá ser protagonista na emissão desta sexta-feira, após 18 anos dedicados à música. Integrante e criador de diversos projetos, iniciamos com a colaboração do J.P. Simões com os Pop Del Arte, agrupamento musical que surgiu em 1985 e que, uma década depois, contou com Simões no álbum Sex Symbol, do qual extraímos My Funny Anna Lena como primeira canção de hoje, para de seguida nos centrarmos noutra mulher, a Zip Zap Woman. Também em 1995 apareceu no panorama musical o grupo Bell Chase Hotel, uma designação baseada no filme Down by Law, da autoria de Jim Jarmusch. 3 anos depois, em 1998, foi comercializado um CD cujo título é idêntico à próxima melodia. Escutemos Fossa Nova. There's always something I must do, which keeps me anxious, thrills me blue. Night and day. But no tears for the fallen angels, just summer with the Power Rangers, and wait for the ballroom to explode. I can feel it explode now. Frankenstein, he knows. lives in my empty hands. The shiny eyes of cocktail Superman. You got the faking Casanova. You got the faking Casanova. Said. You think you're some exotic bird in the world. I wasn't born to be a housekeeper of soul. Not me, not me. So how Superman, you got the faking Casanova. You got the faking Casanova. Os Bell Chase Hotel lançaram um novo trabalho discográfico em 2000, intitulado La Toilette des Étoiles. Uma das melodias desse álbum faz uma referência ao ritmo do Brasil e a uma das cidades mais populosas do país irmão, São Paulo 451. Naquela praça suja, com merda de pombo, patrulhada pelo sexo. Ele chega às quatro, polindo o sapato, pra vender o seu amplexo. E os homens passam, notam seu bigode, mas na coxa se extravasam. Veio sua amiga, a loira José, convidando pro café. E ao segundo brande, já José se expande, esboroando seu batom. Amanhã não estaremos aqui, veja se bebe um pouco e sorri, tira esses olhos do chão. O futuro é lindo, eu já vi, o avião vai direto pra lá, vamos embora dessa aflição. Manuel Morena tomou seus calmantes por causa dos joanetes e disse cansado que estava assustado, pois nunca tinha voado. E se há um acidente, se o passaporte, será que não sentes o medo da morte? Me dá um cigarro, me dói a cabeça. Pra que tanta pressa e a depilação? Amanhã não estaremos aqui, veja se bebe um pouco e sorri, tira esses olhos do chão. O futuro é lindo, eu já vi, o avião vai direto pra lá, vamos embora dessa aflição. seguinte, no canto da praça, quem passou podia ver duas prostitutas tão deselegantes acenando pra você. J.P. Simões dedicou-se mais tarde aos Quinteto Tati, projeto que homenageia o cineasta Jacques Tati e que, curiosamente, não tinha cinco, mas sim seis elementos. O Quinteto Tati teve a sua estreia discográfica em 2004, graças ao álbum Exílio, do qual aos contaremos as duas primeiras faixas. Na canção número 1, alguém gasto, cansado e dormente apela a uma valsa quase antidepressiva. Dança comigo a primeira valsa da primavera. Dança sem sonho, esquece as promessas, ninguém nos espera. Já enchi os dias de lutas vazias, estou gasto, cansado, dormente. E há um pouco de sexo, há muita poesia, ainda não fico indiferente. Fala comigo na palavra falsa da fantasia. Jovem amigos na festa da praça do meio-dia. É certo que as flores parecem maiores que toda a virtude do mundo. Com um pouco de sexo ou muita poesia, ainda me sinto profundo. Se este mundo fosse feito para ser doce, eu seria doce. Fosse eu quem de Exílio agrada particularmente ao criador, locutor e diretor da Rádio Antena Web, Carlos Bonaparte. Depois de uma antidepressão, o jovem sem planos e que vive na esperança de uma mudança que nunca vai acontecer, garante que não toma drogas nem é alcoólico. Na produção musical, que conta com um título longo, Rumba dos Inadaptados ou a Morte do Jovem Contribuinte. No quarto impecável, ao lado do corpo, a carta com o último artigo a sair no jornal de domingo, no correio dos leitores. Dizia assim: sou jovem, honesto estudante,

naturalmente que já te esqueci e tenho mais que fazer. Quero que saibas que cago no amor. Acho que fui sempre assim. Espero que encontres tudo o que quiseres e vais para longe de mim. E ouve-se ao fundo uma velha canção de paz. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a J.P. Simões, músico nascido em Coimbra em 1970, que estudou jornalismo, direito da comunicação, escrita de argumento, saxofone, língua árabe e ainda mestre em teoria da literatura pela Universidade de Lisboa. No entanto, nos últimos anos, o coimbrense dedicou-se sobretudo à música, a partir de 1995. O seu trabalho mais recente passou a estar à venda já este ano, a partir do dia 17 de maio. O álbum Roma tem como primeiro single um poema que aposta numa contradição em relação à rumba dos inadaptados. Depois do jovem que não toma drogas, nem é alcoólico, desta feita, o protagonista afirma: gosto de me drogar. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Gosto de madrugar, de beber como um louco. Acho sempre que é pouco, quero engolir o mar. Só assim me suporto e então nem me importo de ouvir cantar o fado e ficar deslumbrado com sei lá o quê. Com 10 copos a mais, fico nu vinho em folha e parto à recolha de mil conversas banais. Tudo fica interessante com mais um espumante. O meu país é lindo e a humanidade é mesmo tão sei lá o quê, sei lá. Ah, será que a vida quer ser vivida? Será que não? Será que o sexo é só para procriar ou é só para armar confusão? Dizem que tudo está predestinado, que não há nada a fazer. Então mais vale estar embriagado, pois é o que tinha de ser. Como tantas pessoas decentes e honestas, vou-me automedicar. Só assim me suporto e então nem me importo de ser um cidadão, dar a contribuição para sei lá o quê. Com um tiro na veia, sinto todo o mau gosto para lá do sol posto. Quase nada me chateia, tudo fica tranquilo e eu já nem refilo. O meu país é lindo e a humanidade é mesmo tão sei lá o quê, sei lá. Ai, será que a vida quer ser vivida? Será que não?